Alô, meu povão! Estamos começando aqui mais uma edição do nosso programa aqui nessa semana em cartaz. Vai ser um programa em duas partes, começando hoje e acabamos na semana que vem, tá bom? Vamos começar aí com o nosso especial com cantor e compositor Lulu Santos, cantor brasileiro aí, para vocês que não conhecem, né? Lulu Santos, com você. Ninguém faz igual a brasileiro, pop, rock, reggae, hip hop. todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Eu não quero causar impacto, nem tão pouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Né não? E qualquer um que ouve entende, não precisa explicação. E se for pensar um pouco, vai me dar toda a razão. A senhora, a senhorita e também o cidadão. Todo mundo que se preza nega fogo, não. Sua rotina, não precisa de tocar. Nana neném. Cobertura 04, mensagem pra você. Esses dias tão vazios, não tem nada na TV. Cobertura 04, fingindo que não vê. Minha janela indiscreta, vem aqui te prender. Cobertura 04, fingindo que não vê. Minha janela indiscreta, vem aqui te prender. astronauta, tá sentindo falta da terra? Que falta que essa terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra lua, implorando por paz. Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está, observando tudo à distância, vendo como a terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância, e como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço, e você, com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu? Eu vou pro mundo da lua, que é feito um motel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí que é o melhor que você faz. A vida por aqui tá difícil demais. Aqui no mundo o negócio tá feio, tá todo mundo feito cego em tiroteio, olhando pro alto, procurando a salvação, ou pelo menos uma orientação. Você já tá perto de Deus, astronauta, então me promete que pergunta pra ele as respostas de todas as perguntas e me manda pela internet. Eu vou pro mundo da lua, que é feito um hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu. É tanto progresso que eu pareço criança, essa vida de internauta me cansa. Astronauta, cê volta e deixa eu dar uma volta na nave, passa a chave que eu tô de mudança. Seja bem-vindo, faça o favor e toma conta do meu computador, porque eu tô de mala pronta, tô de partida, e a passagem é só de ida. Tô preparado pra decolagem, vou seguir viagem, vou me desconectar, porque eu já tô de saco cheio e não quero receber nenhum e-mail com notícia dessa merda de lugar. Eu vou pro mundo da lua, que é do peso da responsabilidade de viver nesse planeta doente, e ter que achar a cura da cabeça e do coração da gente. Chega de loucura, chega de tortura, talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente. Aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão, ódio, mentira, ambição. Estrela por aí é o que não falta, astronauta, a Terra é um planeta em extinção. Eu vou pro mundo. Feito um hotel, dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo o que cala fala mais alto ao coração. Silenciosamente eu te falo com paixão. Certas coisas que eu não sei dizer. A semana passou, piscar de olhos, voa como o vento. Minha vida está congelada desde a última vez que vivi. Só me interessa o cara, onde, de onde partir. Passa segunda, terça e quarta-feira, e na quinta e sexta o tempo parece. Quando o sol do último dia ameaça se despedir, é que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair. Se todo mundo espera alguma coisa, diz o samba da noite. É bem no fundo, todo mundo quer soar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Samba da noite tudo pode mudar. Todo mundo espera alguma coisa de um samba da noite. Bem no fundo todo mundo quer. Cidade negra, todo mundo sonha em ter uma vida da boa. Samba da noite tudo pode mudar. Sábado à noite não devia se acabar. Sábado à noite tudo pode ir. Maravilha, você está ouvindo aí Lulu Santos. Essa semana não dá mais tempo para nada. Eu vou fechar com mais uma e volto na próxima semana com mais Lulu Santos para você. Até a próxima semana, tchau. Gente fina, elegante, sincera, com...